que eu brigo, eu faço, eu aconteço, eu boto pra correr. Eu mato a cobra e mostro o pau pra provar, pra quem quiser ver e comprovar. Meu nome é Benedito João Santos Silva, Beleléu, vulgo Negudito, Negudito. Benedito João Santos Silva, Beleléu, vulgo Negudito, Negudito. Cascavé, tenho sangue quente, não uso pente, meu cabelo é ruim. Fui nascido em Tietê pra provar, pra quem quiser ver e comprovar. Benedito João Santos Silva, Beleléu, vulgo Negudito, Negudito. Benedito João Santos Silva, Beleléu, vulgo Negudito, Negudito. Cascavé, não gosto de gente, nem transo parente, eu fui parido assim. Apaguei um no Paraná, pá, pá, pá, pá. Benedito João Santos Silva, Beleléu, vulgo Negudito, Negudito. Benedito João Santos Silva, Beleléu, vulgo Negudito, Negudito. Quando eu tô de lua, me mando pra rua pra poder arrumar. Destranco a porta, bunda aberta, prova pra quem quiser ver e comprovar. Meu nome é Benedito João Santos Silva, Beleléu, vulgo Negudito, Negudito. Benedito João Santos Silva, Beleléu, vulgo Negudito, Negudito. Se tô tiririca, tomo umas e outras pra baratinar. Arranco o rabo do satã da prova pra quem quiser ver e comprovar. Benedito João Santos Silva, Beleléu, vulgo Negudito, Negudito. Benedito João Santos Silva, Beleléu, vulgo Negudito, Negudito. Se chama a polícia, eu viro uma onça, eu quero matar. A boca espuma de ódio pra provar, pra quem quiser ver e comprovar. Benedito João Santos Silva, Beleléu, vulgo Negudito, Negudito. Benedito João Santos Silva, Beleléu, vulgo Negudito, Negudito. Uma onça de ouro, na mão de uma de ouro. Se chama a polícia, é.